Controle da 3070, desvia de esquerda para 040 por 30 milhas. Assistente 3170, após desvios, foi direto do Una, descida sem restrições para 3 mil pés. Após desvios, vou direto do Una, descendo para 2 mil, confirmando. 3 mil. 3 mil, está 3170. Questionamento, Comota 14, passarei 3520, acione de identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 050, QNH 1095. Desça 050 na Mário, Tan 3520, pode voar, Duna? Foi TAP 3520, número 2. Vai voar em TAP, eu Tan 3520. Horas de 40 ao pé na Aracaju. T28, aprovado táxi, pátio Índia, até o ponto de espera da 10, chame quando pronto lá. O ajuste 1015 agora. Pátio Índia, chama no ponto de espera como em 1218. Velocidade a critério, 3520. correr 2228, passarei no ponto de ação. Frisado, além de colar, passarei, deixa no zero. Vento de 1,60 graus com meia dúzia mais. Além de colar no zero, 2228. Tá curvando na proa de duna, nesse momento, descendo para 3000, tá 3170. Vento 3170, desce para 2000 pés, altímetro na 0,5. Autorizado a sinal do procedimento INS X-Ray, pista no zero, sendo estabilizado. 2000, reportará, 3170. Controle OTAN 3520, desvio à esquerda para o 0,5 aproximadamente. Tem 3520. Faz desvios, vai Duna, TAN 3520. Passarei 2228, decolado ao 09, controle 120.8, no voo. 208, boa noite. Controle, passaria do 2228, boa noite. Passarei 2228, contato radar, se mantém ao nível 180, via saída. Boa noite, 0 Água, 2228. Cidade Livrada, restrição de 3000. Calibre da restrição vertical, 2228. Dados de 0180. Estabilizou, 3170. A 3170, completa final do procedimento, essa minha torre no ano 8, 3995. 3995, obrigado, bom dia. 3520, desce para 3000 pés, QNH na 0 no 5. Sobreso 2228, senta desvio à esquerda para 240 por 15 milhas, a porta em condição de voar água. Quente 2228, livre desvios, após desvios, vou direto a Elefa. Pode dirigir a Elefa, 2228. Está 3170. É, apenas atente, a pista deve se encontrar molhada. 317, obrigado. Plan 3520, descartada 2000, altímetro 0005, autorizada a final do procedimento de LSFPI, pistona 0, semi estabilizado. 2000 pés, já está estabilizado e com campo azul, Plan 3520. Tenta as transferências e as comunicações, 3520. Obrigado. Fiz 1970, boa noite, bem-vindo a Salvador. Sou Lois 1 no meio, ao livrar à direita, táxi na minha escuta. Prossiga via Alfa Juliette até a posição 14 do pátio principal. Alfa Juliette para a posição 14, nossa escuta, 3170. Aéreo 2228, após 10 dias, voe direto à Vitória da Conquista. Pode ir, Conquista, fotografo. Pode chamar a torre, o 3520. Ativa, nono 8, decimal 95. Obrigado. Torre Salvador, o TAM 3520, passando em GSR, estabilizado, baixar travado. 3520 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento de 1,60 graus com 12 nós. Pista malhada. A 10, pouso autorizado, TAM 3520. O 3520, bem-vindo a Salvador, Salve 23, ao livrar à direita, na minha escuta, prossiga via Alfa Juliette, Portão 9. Alfa Juliette, Portão 9, na minha Alfa Romeo, Alfa Lima Charlie, SN, identificação, chegada Mário autorizada. Desça para o nível 050, QNH 1095. Alfa Lima Charlie, apenas para informação, tráfego na sua posição agora de 10 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, é um Alfa Tango 72, passando a nível 170 em subida ao 180. Saída 2228, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, correção, de 10 horas, 12 milhas, rumo nordeste. É um Charlie 25 Bravo, está passando nível 220, investido ao 050. Cat 2227. Autorizado, Alfa Lima Charlie, sem restrições, desça para 2000 pés, QNH 1095, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, pista na zero, chama estabilizado. Desça para 2000, sem restrições, Alfa Lima Charlie. Passaredo 2228, chame Recife no 28.8, alterno no 35.3. 288353, boa. Alfa Lima Charlie estabilizado no curso da DS. Alfa Lima Charlie completa sinal de procedimento, semi-turno no 8, decimal 95. Ou não, no 8, decimal 95, Alfa Lima Charlie, boa noite. E Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Alfa Lima Charlie, estabilizado. É, o Alfa Lima Charlie tentando pousar 1-0 ou 1-7? 1-0, senhor. Ciente, reporte, está sendo nome estado, está visual com o campo? Ainda negativo, senhor. Ciente, reporte visual com o campo, o Alfa Lima Charlie. Reportando visual com o campo, o Alfa Lima Charlie. Detalhe subida pouca. O 1192 já aprovado 370. Ok, aguardando a autorização 370, Cuca, 1192. Tente Lima Charlie, pouso autorizado 1-0, vento de 1-0 graus, vamos com nós. Livre pouso para o Alfa Lima Charlie 1-0. 1192 para cópia. Consiga. Recife no 370. Aprovado, rota conforme plano, decola 1-0, primeira curva esquerda, no perfil da subida Cuca, Jamo, transição Caju. 5543, transponder, controle 120.8. Ok, autorizado 370, Recife, conforme o plano, decolando da 1-0, primeira curva esquerda. Na saída Cuca, Jamo, transição Aracaju, 5543, transponder 120.8, voo no 1-9-8. Correto, 1-9-2. Module agora na frequência da torre em 1-8-9-5 para o push back acionamento táxi da colagem. 1-9-2. Ok, modular na torre agora 2-4-5-1-9-2. 1-9-2 na escuta? 1-9-2. Gente, chame quando pronto, push. Autorizado, time táxi, 1-9-2. Autorizado, entra na frente, 1-9-2. Papá Romeu, Alfa Lima Charlie, boa noite, bem-vindo a Salvador. Solas 4-3, livrar à direita, táxi na minha escuta. Vai pro Pai 5? Vai parar essa. Tá ok, pode prosseguir no táxi na minha escuta, Alfa Juliette, reporte Lima. Alfa Juliette, acordarei Lima, Alfa Lima Charlie. Alfa Lima Charlie, está autorizado. Lima Mike, reporte para o cruzamento 17. Lima Mike, reporte para o cruzamento 17. Dodo 192 com 3 horas e 30, 5 ao Fernando Fortaleza, 1-2-8 no PLV. 135, 1-2-8 e Portal. Aprovado o táxi até o ponto de espera via Índia, reporte pronto. 1192, ajustado 1015. Autorizado até via Índia, ponto de espera, 2. Vai reportar pronto, 1015, 1192. O Alfa Lima Charlie autorizado o cruzamento, 17, Pati 5, frequência livre estacionar, bem-vindo, bom dia. Saudade de casa, hein? Zero. 1192, autorizado a linha decolada 10, o vento de 120 graus, o vento de 160 graus com 8 nós. Autorizado a linha decolar 10, 1192. 192, decolar 252. Controle em 20.8, tem um bom voo e bom dia. 208, número 92, um bom dia, um bom trabalho. Controle, bom dia, 1192, 1500 na UCA. Bom dia, suba e mantém o nível de voo 370 vigilância. 370 vigilância, 1192, informa que vai sair um pouco aqui da subida, na proa 020, 20 milhas para evitar formação. É livre e aguarde nova proa à frente. Vai informar o 192. Dois após desvio, vou em Aracaju. Após o desvio, eu vou em Aracaju, no 192.